Eu sempre peço a Deus que sempre nos proteja, nos alivie e nos deixe livre. Não quero mais as coisas desse mundo, quero meu Deus, pois o Senhor é tudo. Carro e dinheiro no céu não valem nada, e pra Jesus só vale a sua alma. Meu irmão, então não se iluda com esse mundo, porque o Senhor está em ti. Ó Deus, por favor imploro que todo mal saia logo daqui, e a miséria, a fome e o dinheiro não seja mais motivo pra eu fazer o mal, e que o mundo não pereça pecando. Eu tenho fé que o Senhor está aqui. Mais e mais ao Senhor eu louvo, que nos livre de todo mal, porque o Senhor está em mim. Vem se livrar do mal, conheça algo sobrenatural. Jesus isola todo esse mal. Jesus isola todo esse mal. Basta confiar em si. Veja isso e tente entender. Quem está com você possa crer. É um absurdo, isso é um insulto. Já imagino quem está por trás disso tudo. Pare com isso, pense nisso. É Jesus Cristo, por isso eu te digo: abra os olhos e saiba a verdade. Fique firme com Jesus face a face. Vou caminhando, eu vou orando. Pode crer, meu irmão, eu não desando. Jesus Cristo é o único caminho. Ele é o bem, a verdade e a vida. Ele é aquele que cicatriza as feridas. Então se liga nessa rima. Eu tô no clima e não saiu de cima. E não saiu de cima. E se liga no mal, conheça algo sobrenatural. Jesus isola todo esse mal. Sobrenatural, Jesus isola todo esse mal. Basta confiar em si. Pera lá, eu vou te explicar tudo que acontece, que foi, que há. Antes de imaginar tudo do que tinha que ser, nas estrelas do céu ainda posso perceber sua vontade, sua coragem de vencer. Pulou de ponte no mundo da perdição, pra quê? Agora está na trilha de Satanás. Agora cadê? Onde está a sua paz? Maluco andando na rua jogado, não tá com nada, maluco esculachado. Aí, cadê o seu futuro? Morrer na mão dos homens é absurdo. O bem, o mal, está em todo local. A vida é muito boa e você quer ir pro pau. Existe um ditado que diz aí: se está ao lado do Supremo estará feliz. Quem muito quer nada tem, por isso não me convém. Raciocine e pense bem, ajoelhe e diga amém. Tente se livrar do mal, se apegar ao bem. Corre atrás da vida eterna. Amém.